seu pensamento é irreversível demais pra reverter. Uma situação que você mesmo critica sem buscar o entender. Só quer falar, não quer escutar, atitude mutante. Duas bocas e um ouvido, defeituoso, pecaminante. Berrante demais nos palcos desse teste. Só quer falar da sua classe, do todo se esquece. Pra mim não serve nem adianta ser MC no rap. Se não tô pra servir, ser mais humano nesse teste. Seguidores vão e compram suas ideias. Veste a camisa de me representa na plateia. Em cima do palco se coloca como superior. Rimas sujas demais que ofende o criador. Deus não precisa de advogado, ele é a própria justiça. Perdoa, pai, o pecador que com erro se justifica. Não quero fazer parte dessa guerra de ego pra subir no pódio. Defendo o amor, desculpe meu ódio. Não ouçam apenas e sim escutem. Não tenham medo, questionem, discutem. Abraça a informação como se fosse a melhor amiga. Diga adeus à depressão e diga olá, nova vida. Compreensão nos aproxima, feito imã. E nesse incêndio de amor, jogo mais gasolina. É tão simples o motivo de um sorriso. É morfina pra quem só chorou com a dor do labirinto. Pra me entender, chega a compreensão inabalável. Responder os meus porquê me manter de pé mesmo estruturado. Pessoas já não tem tempo de ter tempo. Tecnologia avança, injetando mais veneno. É muito egocentrismo, falando nos palcos. São muitos movimentos que estão parados. Até os que estão próximos ficam distantes. Só o Senhor pra me proteger desses pensamentos errantes. Sou só um cego querendo enxergar. Só um paralítico na fé querendo andar. Sou mais um pecador aprendendo a perdoar, sabendo que mesmo assim pode me amar. Olho por olho e todos ficam cegos nesse mundo onde está a compaixão nas estatísticas. São só números, histórias que não são aprendidas, apenas contadas. Temos informações, mas não são utilizadas. Eu tento fugir dessa solidão que me persegue, me autoanalisar pra não fazer disputa no rap e se vender pra fazer o que não gosta, sem propósito, aceitando qualquer proposta. Não quero ser perigo pros carinha que mora logo ali, vender de tudo, ter de tudo por meios errados e não progredir. A cada passo que dou já é um adianto. Sou apenas um pecador tentando ser mais humano.